Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia, Marciano Tolentino. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje Matheus e Cristiano. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 77, consolo nas horas de tristeza. A dica de hoje, pra frente Brasil. No cantinho do rei, Roberto Carlos, uma música que dá certinho com o dia de hoje, né? Na trilha sonora da minha vida, eu vou trazer Chico Rei e Paraná. Eu quero começar o programa de hoje pedindo desculpa aos nossos amigos que transmitem o programa Cleiton Aguiar em todo o Brasil. Durante essa semana, eu não consegui gravar o meu programa. Na terça-feira da semana passada, no dia 3 de junho, eu perdi um irmão muito querido. Meu irmão Wellington Aguiar, que vocês conheceram com o personagem Ticabuco. Ele sofreu um infarto fulminante, ele estava dentro de um hospital, sendo examinado pelo médico, sofreu um infarto fulminante e foi se encontrar com Deus. A pancada foi muito violenta e a reação do meu organismo, foi a primeira coisa que fez, foi que eu fiquei absolutamente sem voz. Eu fiquei mudo por alguns dias, vocês estão vendo que a minha voz ainda está com essa voz de tacara rachada, porque realmente foi uma pancada tão violenta que eu ainda não consegui me reerguer. E eu sei que a marca principal do meu programa, porque os ouvintes sempre falaram nisso, é alegria. Mas vocês vão me perdoar, durante algum tempo eu não vou conseguir ter aquela alegria de sempre, pelo menos enquanto Deus não conseguir me aliviar dessa partida tão repentina do meu irmão Eto, que nós tínhamos uma diferença de 1 ano e 21 dias, ele era mais velho do que eu, 1 ano e 21 dias, mas nós parecíamos irmãos siameses, nós só não éramos colados um no outro, mas nós éramos ligados espiritualmente, e a partida dele realmente me abalou muito, mas eu não tenho outra alternativa a seguir em frente, inclusive para realizar o sonho da vida dele, que era a nossa rádio 95 FM lá de Coromandel. A rádio no momento está fora do ar, eu pedi para tirar do ar, até que eu tenha condições de voltar para poder colocar definitivamente no ar essa emissora que eu e meu irmão lutamos 25 anos para conseguir. Infelizmente, a gente não entende essas coisas, Deus tem os desígnios dele, mas a gente não consegue compreender. Infelizmente, meu irmão não vai estar mais aqui para tocar 95 FM, mas eu vou honrar o nome dele e vou fazer a rádio que ele sempre sonhou. Eu vou começar o programa de hoje. Hoje é o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. E eu vou trazer uma música que embalou uma das grandes conquistas do Brasil, né? Na década de 70, quando o Brasil foi tricampeão, essa aqui foi a música que empurrou o Brasil. Os Incríveis, Pra Frente Brasil. Parece que quando o Brasil deu a mão, coração. Tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. Os incríveis Pra Frente Brasil, para o Thiago Santoro de Limeira, em São Paulo, meu novo amigo do Facebook. Thiago, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Ei, eu gosto dessa dupla, rapaz. Essa música aqui, ela foi gravada na década de 60, quando eu ainda morava em Belo Horizonte, no tempo da Jovem Guarda. Foi gravada pela Vanderleia e volta agora recriada na voz de Otávio Augusto e Gabriel. Perdoa por eu ter te escolhido pra ser pra sempre a minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Perdoa por eu ter te perdoado na hora que devia te esquecer. Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você. Eu te solto, eu não te prendo, eu te livro, faz o que é preciso. Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer na tua vida. Desenganos vem, acontecem, desenganos vão, desaparecem. Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você gostar de mim. Quem sabe amanhã talvez, quem sabe. O tempo coloca tudo no seu lugar. Vou te esperar ou não, quem sabe. Aquilo que tem que ser, será. Eu te solto, eu não te prendo, eu te livro, faz o que é preciso. Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer na tua vida. Desenganos vêm, acontecem, desenganos vão, desaparecem. Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você gostar de mim. Quem sabe amanhã talvez, quem sabe. O tempo coloca tudo no seu lugar. Se vou te esperar ou não, aquilo que tem que ser, será. Otávio Augusto e Gabriel. Para Kênia Santos de Paracatu, ela que curte o nosso programa pela 96,5 Boa Vista FM, do meu amigo, do meu irmão Humberto Neiva. Humberto, grande abraço para você, muito obrigado. Humberto esteve em Coromandel, lá no sepultamento do meu irmão, e foi um esteio para mim, viu, Humberto? Humberto, toma conta para mim da 95 FM, que eu ainda não dou conta, não. Está na sua mão, está muito bem entregue. Duduk e Dalvan, Rastros na Areia. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser, então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, do Duque Dalvan, Rastros na Areia. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Cláudio Nascimento aqui de Brasília, ele é do samba, é pandeirista, está chegando para fazer parte do nosso Facebook no perfil número 1. Cláudio, um abração para você, muito obrigado aí pelo carinho, viu? Eu quero dizer aos aniversariantes dessa semana, de segunda, terça, quarta, que eu vou hoje homenagear todos vocês na hora da oração, né, para que vocês não fiquem prejudicados com o homem lá de cima, tá bom? Música nova do meu amigo goiano da voz de mel, Leonardo, pega eu e leva para você.

Vitor e Léo, o tempo não apaga para o locutor Rodrigo Silva de Ibiá, Minas Gerais, mas ele mora aqui em Brasília e é o meu novo amigo do Facebook no perfil número 2. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Você é xará do meu filho, deve ser gente muito boa. Renan e Raí, com a participação de Gustavo Lima, Liga Lá em Casa. Aí, Gustavo Lima, Liga Lá em Casa. No próximo bloco, Chico Rei Paraná, Luan Santana e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tive um pedido dessa música aqui na trilha sonora, a pessoa me pediu essa música, eu quero pedir perdão porque o papel desapareceu. Nessa confusão que eu aprontei na minha vida essa semana, eu estou completamente desnorteado e eu não achei. Mas se eu no futuro achar, eu vou dizer seu nome. Por enquanto, fica essa aqui, que eu acho que essa música aqui foi a trilha sonora da vida de muita gente, né? Chico Rei Paraná, Canarinho Prisioneiro. Janela, eu cantava o dia inteiro. Na trilha sonora da vida de muita gente nesse Brasil, Chico Rei Paraná, Canarinho Prisioneiro, para minha conterrânea Bárbara Braga Alvarenga, lá de Coromandel, minha querida amiga, chegando para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. Bárbara, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda, viu? Música nova de Luan Santana, Cê Topa! Cê topa, simbora! Cê topa! Joga na palma da mão! Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui, eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Ei, ei, ei. Ô Marinha, chega aqui, quero saber se você topa tudo isso aí comigo. Na hora? Então vem. Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Agosto, imagina. E aí, cê topa, meu amorzinho? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, frio de agosto. E aí, cê topa? Luan Santana cantou Cê Topa para minha sobrinha Bruna Aguiar, lá em Serra, no Espírito Santo, a filha da Mara, minha irmã, que está chegando para fazer parte do Facebook perfil número 2. Bruna, dá um beijão na Clarice aí, na Bia, na turma toda, viu? Muito obrigado. Você está fazendo parte agora do nosso Facebook do perfil número 2. Enquanto com as pessoas, eu falo, Cleide, mas o seu perfil está cheio. Eu falo, moço, mas eu tenho o perfil número 2. Como é que eu não sei. Bota lá perfil número 2. De internet eu sou fraco, não entendo esse trem não. Eles arrumam os trem para mim. Eu sei que eu sei entrar lá e abrir, né? Então você procura lá, bota Cleide Aguiar, perfil 1, perfil 2, que você acaba me achando, tá bom? Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando onde tudo começou. Solução, eu vou te perguntar. cara. Se ainda existe alguma solução, Eliane Samuel, vou te procurar para minha conterrânea Gabriela Mota, lá de Coromandel, minha nova amiga do Facebook. Gabriela, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda, viu? Gente, vocês vão desculpando essa voz de taquara rachada, vocês não sabem o esforço que eu tô fazendo para gravar o programa. Cada conversa é um copo d'água, tem, tá feio, mas vocês vão tolerando aí que vai melhorar. Daqui para frente, tem hora, tem que melhorar, né não? No próximo bloco, eu tenho uma dica para vocês. A Copa tá começando hoje. Você que está me ouvindo depois, porque o nosso programa, cada emissora de rádio escolhe o horário que vai passar. Então, em algumas emissoras de rádio, já aconteceu o jogo do Brasil hoje. E na maioria não, mas algumas que passam o programa à noite, né? Então, não vai valer. Mas eu quero dar uma dica de como a gente deve se proceder, na minha opinião, né? Quem quiser seguir, se é quem não quiser, cada um vai de acordo com a sua cabeça, né? Uma dica que eu vou dar para você no próximo bloco. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do nosso programa de hoje é uma dica de civilidade, de brasilidade. Hoje o Brasil estreia na Copa do Mundo, inaugurando lá oficialmente, né, estão chamando agora estádio de arena. Eu nunca vi corrida de touro em nenhum, não, mas virou essa moda agora. Para mim, continua sendo estádio, né? Lá no estádio do Corinthians, o Brasil vai pegar a Croácia. Osso duro de roer, viu? Nós temos, o Brasil está vivendo momentos muito conturbados, né? Nós estamos vendo aí já há algum tempo esses protestos absurdos. Não pelo protesto em si, mas pelas consequências, pelos bandidos que se misturam nas pessoas que estão protestando por causas legítimas e que acabam depredando as coisas. Esses são bandidos mesmo, né? E agora está provado que o crime organizado está por trás desses meninos aí que fica com essa cabeça, negócio tal de black bloc, né? O crime organizado está por trás disso. Isso eu sempre soube, que isso é coisa de bandido. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos que deixar os ladrões do dinheiro público, os políticos safados, por conta da justiça e por conta do seu voto no dia 5 de outubro. Mas hoje quem vai estar em campo é a seleção brasileira de futebol. O Brasil é o país do futebol. Desde menino, a minha primeira Copa foi a Copa de 1958, na Suécia, quando eu tinha 8 anos de idade e ouvia a Copa pelo rádio. Em 62, no Chile, eu tinha 12 anos e ouvia a Copa pelo rádio. Em 66, na Inglaterra, eu tinha 16 anos, morava em Belo Horizonte e ouvia a Copa pelo rádio, um vexame que o Brasil deu em 66. Em 1970, eu já assisti a Copa do Mundo na televisão e em cores. Foi uma coisa extraordinária e o Brasil foi tricampeão do mundo, né? E toda a Copa, o Brasil parava. Mas com essa insegurança toda, aconteceu um fenômeno, pelo menos aqui em Brasília. Aqui nós não entramos no clima da Copa. As ruas não, salvo algumas exceções, as ruas não estão coloridas, as casas não têm a bandeira do Brasil, a gente vê pouquíssimos carros com aquelas bandeirinhas. Enfim, a população está assustada, está com medo, né? Mas eu acho que hoje nós temos que esquecer. Vamos deixar os bandidos por conta da polícia? Se esses bandidos tentarem estragar a festa, a polícia tem mais é que sentar o cacete. Aqui em Brasília, eles não vão conseguir nada. Aqui o exército está na rua, tem polícia aqui, que aqui se bobear tem mais polícia do que manifestante. Então aqui eles não vão arrumar nada não. Então, a minha opinião é o que eu vou fazer. Eu vou vestir a minha camisa verde e amarela, vou torcer pelo Brasil. E olha que essa primeira fase é uma fase muito difícil. Nós temos agora, né, a Croácia, depois nós temos o México, um adversário duríssimo, né, e vamos ter Camarões, que é outro adversário duríssimo. Não tem moleza nessa Copa, não. Mas eu boto fé na turma do Filipão, aí sob o comando do Neymar, e se Deus quiser, nós vamos ganhar essa Copa do Mundo e trazer para o Brasil o caneco do hexacampeonato. Essa dupla é de Brasília, mas dentro de muito pouco tempo, o Brasil inteiro vai conhecer. Boni Beluco, Advogado. Pega leve aí, doutor, tô pedindo pro senhor, por favor, não leve à frente essa causa. Sei que ela contratou os serviços do senhor pra arranjar a papelada do divórcio. Eu entendo a sua profissão, mas se o senhor tem coração, me ajude a reverter todo esse engano. Se o problema for os honorários, valorize em dobro o seu trabalho, pois casei com ela pra viver mais de 1000 anos. Advogado, peço socorro. Advogado, sem ela eu morro. Advogado, dá essa força. Advogado, amo essa moça. Peço ajuda do doutor, faço tudo em nome desse grande amor. Segura, menino! Eu entendo a sua profissão, mas se o senhor tem coração, me ajude a reverter todo esse engano. Se o problema for os honorários, valorizo em dobro o seu trabalho, pois casei com ela pra viver mais de 1000 anos. Advogado, peço socorro. Peço ajuda do doutor, faço tudo em nome desse grande amor. Quem já foi numa zona, dá um grito aí! Os casados não falam nada, por favor. Boni Beluco, advogado para Ivonete Balbino, minha conterrânea de Coromandel, minha nova amiga do Facebook, está chegando agora. Ivonete, um beijão para você, um grande abraço para meus conterrâneos de Coromandel. Quero lembrar que a 95 FM está fora do ar, em sinal de luto pela morte do meu irmão, mas dentro de algum tempo, eu não sei quando, né? O dia que me der na teia, eu ponho no ar de novo, tá bom? Hoje é o dia dos namorados, né? O povo está meio dividido, porque está estreia da seleção e tal, mas é o dia dos namorados, e eu vou trazer um camarada que entende de amor, viu? De pelo menos de cantar o amor, né? E também porque eu sei que ele foi casado um bocado de reis também, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, como é grande o meu amor por você.

e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Márcia Ferreira, Salmo 77, consolo nas horas de tristeza. Para mim, eu escutei com muita atenção, porque eu estou precisando, viu? Tem, não é brincadeira, não. O avô do João, Cleiton Aguiar, saudade dela. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou 12 meses. Era uma saudade marvada, perdida, encravada, de matar qualquer freguês. Um estrago desgraçado que faz uma mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa vive vermelho e queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela, mas peço a Deus pra me ajudar. Pressa danada, não me mata, mas peço a Deus pra me ajudar. Pressa danada, não me mata. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou 12 meses. Era uma saudade marvada, perdida, encravada, de matar qualquer freguês. Um estrago desgraçado que faz uma mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa vive vermelho e queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina, só penso nela, mas peço a Deus pra me ajudar. Pressa danada, não me mata, mas peço a Deus pra me ajudar. Essa danada não me mata. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Cleiton Aguiar cantou dele, saudade dela, pro Beto Marques, meu primo, filho da Yara, que está chegando para fazer parte do nosso Facebook, perfil número 1. Beto mora, é de Goiânia, mas mora no Rio de Janeiro. Seja muito, mas muito bem-vindo, viu? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Luz de minha alma. Abandones, luz de minha alma, que vale a vida sem teu amor. Amarga hora desta partida, na despedida choro de dor. Adeus, criança, menina grande, levas a alma de um sonhador. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer, mas hoje sei quanto te amo e que sozinho não compensa nem viver. Thank you. dentro da noite de amargura, a mente vaga na amplidão. E amanhã, por estas horas, onde andará meu coração? Talvez amando a outro alguém, enquanto eu morro na solidão. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer, mas hoje sei quanto te amo e que sozinho não compensa nem viver. Relembrando Goiás, ele mesmo cantou em duas vozes, Luz de Minha Alma, para minha amiga Marlene Pereira, de Iporá, no estado de Goiás, minha nova amiga do Facebook, do perfil número 2. A frase irretocável de hoje foi escrita pelo meu coração. Vá com Deus, meu irmão querido. Muito em breve nós vamos encontrar, viu, Eto? Não vai demorar muito, não. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Matheus e Cristiano. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo, no programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, eu vou conversar com o governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli. Uma entrevista super interessante deste fenômeno da política do Mato Grosso do Sul. Você pode me ouvir no canal local, também pela TV Oi, canal 1, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC e também nas parabólicas. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Matheus e Cristiano, Abusou do Meu Corpinho. Tá muito escura que tô vendo quase nada. Não sei se eu bebi demais, mas parece que é gata. Por incrível que pareça, ela tá me dando mole, é só chegar e beijar. Será? Quando a escola é demais, chego a desconfiar. Alguma coisa tá errada e ninguém quer contar. Eu que não sou bobo nem nada, tô querendo aproveitar, não vou nem perguntar. Eu fui bebendo, foi subindo, que era feio, foi ficando lindo. Eu fui gostando, fui curtindo, não teve jeito, me entreguei todinho. Aproveitou que eu tava bebo e abusou do meu corpinho. Ah, quando eu bebo é um perigo. Aproveitou que tava escuro, foi chegando de mansinho. Ah, porque ela fez isso comigo. Aproveitou que eu tava bebo e abusou do meu corpinho. Ah, quando eu bebo é um perigo. Aproveitou que tava escuro, foi chegando de mansinho. Ah, porque ela fez isso comigo. Aí, Matheus, pensando bem, eu vou deixar ela abusar do meu corpinho, viu? Aí sim, hein, Cristiano? Tá muito escura que tô vendo quase nada. Não sei se eu bebi demais, mas parece que é gata. Por incrível que pareça, ela tá me dando mole, é só chegar e beijar. Será? Quando a esmola é demais, chego a desconfiar. Alguma coisa tá errada e ninguém quer contar. Eu que não sou bobo nem nada, tô querendo aproveitar, não vou nem perguntar. Eu fui bebendo, foi subindo, que era feio, foi ficando lindo, rapaz. Eu fui gostando, fui curtindo, não teve jeito, me entreguei todinho. Aproveitou que eu tava bebo e abusou do meu copinho. Ah, quando eu bebo é um perigo. Aproveitou que tava escuro, foi chegando de mansinho. Ah, porque ela fez comigo. Aproveitou que eu tava bebo e abusou do meu copinho. Ah, quando eu bebo é um perigo. Aproveitou que tava escuro, foi chegando de mansinho. Ah, porque ela fez comigo. Safada, hein? Abusou do meu copinho. Agora você vai se ver comigo. Vem, vem! Joga pra cima! Aproveitou que eu tava bebo e abusou. Aproveitou que tava escuro, hein? Vem!